deixa só. Eu beijo a tua boca pela última vez. Deixa só. Sentir o teu abraço e o calor que ele tem. Espera aí. A ficha não caiu, fala que não é real. Senta aqui. Fala que tudo agora vai voltar ao normal. Como vai ser daqui pra frente sem você do lado? Eu não sei. Porque eu nunca tinha parado para imaginar minha vida sem você. Já não caiu, fala que não é real. Senta aqui. Fala que tudo agora vai voltar ao normal. Como vai ser daqui pra frente sem você do lado? Eu não sei. Porque eu nunca tinha parado para imaginar minha vida sem você. Esperou eu me apegar. Eu não tô pronta pra nada.